no dia em que me apaixonei por você. Os seus olhos me chamaram a atenção. Coloquei o seu número na agenda só pra não esquecer de me declarar do fundo do meu coração. Seus pais já me proibiram de ligar pra você, mas eu Pegada Veneno. Pegada Veneno.